Olá, aqui Ricardo Vilas, trazendo para você o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos ouvem, o disco do dia de hoje traz Marisa Monte com seu álbum O Que Você Quer Saber de Verdade. Abrimos com a faixa título, de autoria de Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes. Vai sem direção, vai ser livre, a tristeza não resiste. Solte seus cabelos ao vento, não olhe pra trás, ouça o barulhinho que o tempo no seu peito faz, faça a sua dor dançar. Atenção para escutar esse movimento que traz paz. Cada folha que cair, cada nuvem que passar, ouve a terra respirar pelas portas e janelas das casas. Atenção para escutar o que você quer saber de verdade. Nada, nada, nada, tudo, tudo, tudo, nada e tudo eu não sei mais. O que não é inteiro, nosso mundo vai de alma com o pé na terra e no escuro se vê. A colaboração de Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, revelada nos Tribalistas, marca também este álbum. Outros compositores comparecem, como André Carvalho, na faixa Nada Tudo. Distante, a nossa diferença nos faz iguais ao sabor desse sal, doce sal que tempera a nossa cidade. O Que Se Quer, de Rodrigo Amarante e Marisa Monte, traz a participação de Rodrigo Amarante. Vá, pode falar, pode escrever, eu vou me entregar no meu lugar. Quem não faria, diz que é loucura, diz que é besteira, mas eu não vou ligar, não tente entender, e o tempo dirá. Assina é sonhar, eu pago pra ver qual meu lugar. Que a vida é um dia sem culpa, um dia que passa, aonde a gente está. Sempre é bom ouvir Marisa Monte, uma cantora de muita expressividade. Ela dá o seu recado, seja feliz, de Dade, Marisa Monte e Arnaldo Antunes. Seja feliz, sem raiz, seja feliz. O Que Você Quer Saber de Verdade, de Marisa Monte, é o disco do dia de hoje. Um lançamento da gravadora EMI. Encontra-se nas melhores lojas de disco. A produção é da própria Marisa e a coprodução é do Dad. Mais informações no site da artista, www.marisamonte.com.br. Marisa com S. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.